passa como um vento forte que vem numa tempestade. As pessoas e os lugares são lembranças, marcas de um tempo que não volta mais. E a cada segundo fico mais velho e percebo que aqui não sou eterno, vivendo os meus dias como se não. De um futuro melhor, uma esperança pode se encontrar nos seios daquele que tem a resposta. Na sua palavra pertencer. E a cada segundo fico mais velho e percebo que aqui não sou eterno, vivendo os meus dias como se não. Temos que seguir em frente.